E aí, Bahia, como é que é? E aí? Eu disse toda. E aí? Vamos, vai, Adorinho, vamos lá. Olha aí, galera. Vamos lá.